Este próximo Zelda da Wii vai, como é para uma audiência mais adulta, vai ter aqui carros de corrida ou assim, NASCAR, karts. Os três vencedores, primeiro, segundo e terceiro, eram a Triforce. Oh my God. It's called a road, it's called a rainbow road. It is a road that you go. It's called a road, it's called a rainbow road. And you will know when you get there. It's called a road, it's called a rainbow road. It is a road that you go. It's a road that you go when you die. It's a road called Rainbow Road. It's a road we're all gonna go. It's a road called Rainbow Road. It's got Princess Peach, Mario, and the Toad. It's a road called Rainbow Road. It's a road we're all gonna go. We'll go. Ei, ei, ei, ei, pessoal! Triple A, pessoal! Pois, não sei se sabem, mas estão a ouvir um Rumblecast e eu sou o vosso anfitrião um tanto sonolento, Carlos Leituga. Esta semana temos aqui a pessoa com um dos melhores avatares do mundo no seu Messenger, o Tiago Franco. Uá! Explica lá, porque isto pela a tecnologia do podcast áudio não ajuda muito. Que raio de avatar tens tu no teu Messenger? É o melhor avatar de sempre. É daqueles que quando tu vês, dizes pensas logo, oh, tão querido. Mas depois quando lês a minha descrição e te percebes que é o Hitler. Que é o Baby Hitler. Sentes uma comichão interna que não consegues. Agora que me fizeste pensar, eu acho que seria uma excelente alternativa para tantos jogos da Segunda Guerra Mundial fazerem uma versão Babies. Olha, eu acho uma ótima ideia. Porque fizeram o Muppet Babies, fizeram tanta coisa. Embaixo da Normandia com um monte de putos a gatinhar na praia. Epa, isso é que era. Isso é que era. Morrerem todos. Puff, oh não, ele perdeu a fralda! Não! Levaste uma cena na testa e era uma fralda com um brenda. Granada! Cocó! Ah! A minha fralda não absorve tanto mijo. Tira-me daqui. E agora que eu também estou a pensar, tipo, o Baby Hitler a fazer os seus discursos era a mesma coisa, não se percebe nada. Ok. Acho que como os Monty Python metes legendas falsas nos discursos do Hitler. Ou como fazem sempre, cada vez que sai qualquer coisa nova naqueles vídeos do YouTube do Hitler, andar com há coisa sempre um vídeo do Hitler irritado. É verdade. Que outro dia meti no Facebook, mas eu não sei o que era. Ah, é do Wolfenstein. O gajo todo lixado. Roubou-lhe o ouro todo do Wolfenstein. Como é que era possível? Tantos nazis, e um gajo sozinho. Era arrebentado que aquilo todo. Duas vezes. Ok, mas assim é pertinente. Ele não fala nem do Mecha Hitler, do fato. Fala. E ele vai para óbvio atrás dele, só que também leva-nos. E o que é delicioso é que o gajo assim mostra as estatísticas e aquilo. Brutal, tipo 100%, ninguém lhe tocou, claro. Bem, como vocês também notaram, ali ao canto, a viver a vida um clique a mais do que é necessário, Manuel Correia. Não sei se perceberam a piada, mas pronto. O meu Rezer está a rir. E não sei, pela voz, talvez seja um bocado complicado perceber. Esta edição temos um convidado que é um partidor de tijolos fatelas, o Rui Parreira, da revista Smash. Olá, é. Tijolos fatelas para todos. E estão cá para ficar. Isto é que é imprensa trolha portuguesa, é isso? É só trolhas, portanto, é tudo em trolha. Temos lá um bate chapas também. Argamassa para todos. Se algum dia quiserem tirar os tijolos, façam uma capa com o Mario a saltar e a parti-los, assim, por cima. Isso é uma boa ideia, uma capa de Mario. Já tens trabalho garantido, já fizeste a tua própria cunha. Já fiz a minha própria cunha no Mario. É pá, parece que não. Estou a falar do Manuel para trabalhar na Smash. Ah, o Manuel. É pá, a gente está sempre aberto. Está sempre aberto a colaborações. Então aí o pessoal do Rumble cada vez merecia metade da revista. Isto é verdade. Pronto, é verdade. Então, pessoal, confirmado para o próximo mês, metade da revista é nossa. Portanto, vocês vão ter de virá-lo ao contrário e até às páginas centrais têm só conteúdo Rumble. Vou ter de ler a revista num espelho porque aquilo vai ser impresso ao contrário. Um troll. Só queria fazermos um especial, portanto, um suplemento só de Rumble. Isso é que Nós estamos a conseguir avançar aqui só num, em 10 minutos de podcast. Phonics. O sonho de ter a revista Maria dos Videojogos vai se tornar real. É verdade. Já existe a revista Maria dos Videojogos. Portanto, agora temos é que numerá-la, não é? Ainda está muito séria. Dizem uns. Qualquer dia falta o consultório. Isto temos que abrir. Portanto, isso, já falta isso, mais. Era fixe uma secção tipo aquelas cartas de Maria, aquelas fleiras, tipo limpei-me a toalha do meu pai, será que estou grávida? Mas sobre os jogos de vídeo. Sim, há muitas versões dessa variante do beijo na boca, será grávida. Superei para dentro da cassete do jogo do meu primo, será que tem herpes? Mas pronto, antes do consultório, acho que temos de ter uma secção em que aparece lá a fotografia do nós a dizer: o especialista te responde. Não sei. Tudo sobre a DLC. Sobre a DLC. É que no podcast nós acabamos sempre por ir parar aí. Ah, credo. E achievement vá também agora. Achievement rules. Não falem mal dos achievements. Achievements são a coisa mais fantástica e não se pode dizer mal deles. Ao pé de mim, não digam nada. Não. Então, mas o que é que vocês têm andado a jogar? A preencher os achievements na vossa carreira jogatinosa? Durante o trabalho, quando estamos a analisar os jogos, que não há tempo para andar a explorar os jogos ao ponto de ir à procura dos achievements. Isso fica para depois. Mas eu, se disser qual é o jogo que ando agora atrás, não só a divertir-me a jogar, mas como a tentar fazer todos os achievements, dou-me um dia e dizem-me: get alive, dude. Que é o Dragon Age. Pensava que ia dizer o World of Warcraft. Get alive, dude. Não, eu só faço achievements de Xbox, não ando atrás de troféus nem nada, se não uma sou, perto não. Gosto muito do sistema da Xbox, por acaso. Mas o Dragon Age, já estou quase a acabar a história e os achievements também, mais de metade. Mas então, lá chegar. Mas tens de terminar todos os finais para ter os achievements, não é? There's a leak, there's a exploit. As técnicas para fazer análises à pessoa que escreve em revistas. Olha, que eu sou do tempo dos poucos e dicas. Eu contribuí muito para dar truques ao pessoal. Portanto, também tenho que os arranjar para me facilitar um bocado a vida. Não achas que é um bocado desonesto um achievement como conseguir chegar ao nível 20 com todas as personagens? Quer dizer, o nível 20 é quase final do jogo. Portanto, há um exploit para chegares ao nível 20 logo na primeira quest. Okay. Eu fiz essa batalha. Pois é, então, isto já está. Já começa eu então a prever uma secção de truques e dicas na Smash, mesmo à old school. É preciso, está tudo na net. Comprar revistas, está tudo na net, pá. Não podes falar mal de comprar revistas. Por que não? Há que fazer um bocadinho de psicologia inversa. Não comprem. Não, isso. Deixem lá estar isso, vá. Então, tem mais alguma coisa? Mais alguma coisa que tem de preenchido o tempo? Pá, a mim Dragon Age, mas o pessoal anda todo maluco com o Mass Effect 2. A minha cópia da Xbox chegou lá, mas o senhor Ramos fez o favor de desaparecer com ela. Portanto, o Gonçalo e o Jorge que analisaram o jogo, pelo menos cada um jogou para aí duas vezes ao jogo, digo eu, no PC. Portanto, o Jorge na Xbox e o Gonçalo no PC. Então, maravilhados com o jogo. E olha que não é fácil que no dia seguinte se fale de um jogo com entusiasmo, ou seja, é jogar o jogo, analisá-lo, arrumá-lo. E neste momento Dragon Age e Mass Effect têm-se falado demais e discutir aquela quest, aquela como se fazia quando éramos putos na escola. Tem sido dito, por acaso não é normal retermos o entusiasmo, né? Depois de o termos arrumado o jogo, mas nestes dois jogos, por isto ou por aquilo, não sei se algum de vocês já jogou. BioWare a fazer a sua lavagem cerebral aos jogadores. Entendo como quiseres, como é óbvio, não é? Mas a BioWare é daquelas empresas que costuma fazer isso com qualidade, não é daquelas que faz com sabão. Amém. Mas pronto, pelo menos nota-se que não há influência da Electronic Arts, portanto, aquelas políticas manhosas, a BioWare continua de pedra em cal, como costuma-se dizer. Eu gostava muito de jogar Mass Effect, estar a jogar o 2 neste preciso momento, mas ainda tenho de jogar o primeiro, porque eu quero fazer aquela assim da continuidade. Fazer... Eu não experimentei, eu tenho os saves do primeiro e tenho a ver como é que isso funciona. Sim, mas mesmo querendo fazer a importação dos saves, eu gostava de conhecer a história anterior. E eu sou um tanto conhecido como aguentar muitos problemas de jogos, até só para aproveitar algo tipo a ação ou a história ou assim. Uhum. Visto tens a história ali que é... Está muito bem desenvolvida a parte RPG, diálogos, tudo isso está altamente. É o jogo que eu tenho andado a jogar agora. Qual? O Mass Effect 1? O primeiro, exatamente, no PC. Epá, no 2, sabes que nos 2 eles mandaram muito do formato RPG às couves. Eu fico contente que tenham mandado as partes do veículo às couves. O inventário também foi às couves, portanto. A sério, não há inventário. Por acaso, o inventário não me incomodava muito. Mas, pronto, talvez pelas queixas. Tanto que foi redesenhado para o PC na altura. Quando converteram para PC, fizeram um novo inventário. Ok. Não sei como é que é o da Xbox. Mas há coisas que se nota que foram mesmo porte, os controlos do veículo. Tu controlas aquilo com o WASD, mas as teclas... neste caso o A e o D, que são a esquerda e a direita, em vez de virarem a nave, aceleram nessa direção. É, isso é um bocado manhoso. Isso é para emular o analógico, não é? Pois, exatamente, é o que eu estava a dizer, o porto é aí. Arranja um comandinho da 360 para o PC e fica... Eu tenho um. Hoje em dia os jogos são muito pensados nisso. Isso ia-me sair mais caro do que o jogo. Quer dizer, o jogo também me foi oferecido. Mas o jogo está baratíssimo, já podes comprar a Xbox via digital. Ah, mas também faltava comprar a Xbox. Mas pelos games on demand aquilo é uma roubalheira na mesma. Tipo, consegues sempre muito mais barato noutras lojas e em primeira mão. Olha, por exemplo, o Ramos tinha a edição especial do Mass Effect e a console fez-lhe o favor de lhe arriscar o disco todo. Ainda faz isso? Fazem todas. Eu tenho uma experiência semelhante com a minha primeira Xbox, porque isto é a minha segunda. É aquela coisa da console estar a trabalhar e tu inclinares um bocadinho. Mas basta um cagagésimo. A consola não é feita para estar em pé. Olha, eu sempre usei a minha em pé, porque tive problemas desses. Não, o problema não é estar em pé, o problema é tu mexeres nela um bocadinho enquanto ela está a rodar o disco. Ah, é normal. E arma sem DJ lá dentro. Eu não achei normal, porque eu tinha uma PS2 e fazia malabarismo com ela, se preciso, ela não riscava DVDs nenhums. Não, mas é assim, nenhum leitor convém que seja mexido quando está o CD a rodar, seja num... Opa, mas carro, isto aqui resolve-se. O problema é que o DVD está solto mesmo lá dentro, quase. Mas isto aqui resolve-se, eu já estive a ler uns manuais, umas instruções de como alterar a consola para que deixe de riscar, e é só meter umas borrachas num certos pontos. E pronto, e acabou-se, ela nunca mais risca nada. Nós na redação, portanto, jogámos o World Tour, aconteceu isso. O Sola também estragou. Estragamos o Guitar Hero, o World Tour. Ah, não se perdeu nada de jeito. Exato, há vários bastante melhores do que esse. Que, por acaso, é o único que eu tenho. Não, o World Tour foi o que foi com os instrumentos, portanto, esse era obrigatório. Uhum. Claro, claro. Mas mais pelos instrumentos. Exatamente. Então, Tiago, o que é que tu tens andado a jogar? Estou a rejogar... Bayonetta, que ficaram muitos Stone Awards no fim da história, e então estou a rejogar missões. Então quer dizer, eu que estou sempre com os fatinhos novos e tal. Ah, tipo, tá bem. Quer dizer, quando estou a chatear que eu só estou a apanhar Platinum Awards e o caraças, começaste a mandar vir comigo, agora estás a dizer que estás a rejogar só para teres melhores scores? Que é isso? Não é só por isso, é porque eu não vou jogar tudo. Há partes do jogo que eu gosto mais do que outras. E eu tanto estou a jogar essas que eu gostei mais, porque o sistema de combate acaba por ser um bocado viciante. E então é mais por isso do que conseguir fazer os prémios todos outra vez. Oh, Tiago, deixa-me fazer duas perguntas já agora. Tu também andas a bicar as paredes só para as saias dela levantarem? Se Ramos, se tiveres a ouvir isto e se não tiveres percebido a piada, sim, foi para ti. Muito bem. Não, por acaso não, porque eu já comprei aqueles fatos em que nem é preciso fazer os ataques. Ela está quase despida. Então pronto, fica aqui uma dica. Veja o póster deste mês da Smash. Oh, foto. Também dá para colocar na parede só com uma mão? É assim. Não é póster circular, pois não? Não é póster circular. Não é póster circular. Circular é ela estar de costas. Aqui muito simples. Então, diz-me uma coisa. Já vem com um buraco ou tenho de o fazer? Tens que o fazer. Aqui na lua graça apanha mesmo. Pronto, não digo mais. Oh, God. tudo a pensar nos leitores. Tudo. TP com um agrafo, Jesus. Oh. E pronto, tirando Bayonetta, comecei Mass Effect e passei e acabei passado 15 minutos porque não tenho muita paciência para jogar RPGs agora. Epá, foste rápido! Pensava era que eras um Chrome em RPGs para conseguir passar aquilo em 15 minutos. Mas sabes que o Mass Effect 2 dá para encarar aquilo como um. Um Gears of War. Muito shooter, sim. E está muito bem feito. Pois, eu reparei logo no primeiro. O primeiro também estava a encarar muito aquilo como um shooter, mas era um mau shooter, mesmo mau shooter. Há aí um bocado de confusão, atenção, como aquilo era muito RPG, o shooter mau quer dizer que os dados estavam a rolar enquanto tu estavas a disparar. Exatamente. Enquanto tu pensavas, epá, não tenho perícia nenhuma, mas eu ponto para a cabeça deles e tive ao lado. Eram os dados, obviamente, a rolarem. Neste 2 isso foi mandado ao ar. As armas são melhoradas, mas já não há. É a perícia, portanto é um shooter. Tem os gajos agora são mais musculados e põem-se sempre a perguntar pela mulher deles e assim, não? Where's my wife? My alien wife! Não, mas acho que sim. Em termos de vozes e pronto, em termos das faces, do detalhe, há quem diga que chorou a jogar o jogo, portanto eu não sei. Ou há momentos dramáticos. Acho que sim, o Mass Effect tem alguns mindfuck pelo meio. Também tem alien sex? Sim, claro, sim. Muito. Claro, óbvio. Oh, parece, até tem robot sex e tudo, pelo que eu vi. Ah, eu vi isso! É tão awkward! Espera, como é que isso funciona? Ela tem uma porta USB. Shepard. Então, Manuel, o que é que tu tens andado a fazer? Porque eu nem pergunto o que é que tens andado a jogar, repara bem nisso. O que é que eu tenho andado a fazer? Estágio, curso e muitos trabalhos de casa. E pronto. Não me vejo. Ocasionalmente um episódio de Six Feet Under. Porque eu não consigo, não gosto de ver filmes aos bocados. Logo, prefiro ver algo que já é naturalmente mais curto. Ah, muito bem, também tenho essa ideia. E jogar muito, muito pouco Mass Effect. Portanto, eu recebi o jogo no Natal, nas promoções do Steam, e no total já joguei 6 horas. Portanto, podem fazer as contas. Eu agora que trabalho também já não tenho grande tempo para jogos. Então, peraí, tu és capaz de conseguir sair do trabalho sem trazer trabalho de casa. Isso é normal, espera lá. Um mês, 6 horas de avanço no jogo. Então quer dizer que passaste o tempo todo deste mês a cair por penhascos abaixo. E a andar em elevadores. Não, mas como estávamos a falar das diferenças, este primeiro Mass Effect, eu vejo o combate como um obstáculo. É, tipo, é a única coisa que eu não gosto muito no jogo. Funciona de forma um bocado diferente e eu gosto da história e queria ir avançando. Mas não, o combate é o que está entre mim e a história e é o obstáculo que eu tenho de ir ultrapassando para ter um bocadinho mais de história. Para não falar naquelas sequências com o veículo que me fazem cair de penhascos a torto e a direito. Então, mas estás a dizer que os combates são... um cliffhanger! Antes fosse, assim ficava preso. Não, ele vai mesmo lá para baixo. Cheio de cliffhangers! o Shepard morre, sabiam disso? Spoilers! Toda a gente sabe disso. A gente divertiu-se a explorar o Ramos durante... Morre, fim da Bíblia. Exatamente. Fogo, pá, a paixão de Cristo spoilou uma bíblia. Jesus dies, lol. Lol. Eu não tenho nada a fazer mais nada senão Bayonetta também, mas com uma mania imensa de tentar passar cada batalha sem perder energia. Yeah. Porque eu não quero perder energia. E é fácil fazer isso só com uma mão? É muito tão mal. Não, porque a minha masturbação é bem massiva e uso as duas. Até me estou lá. Anda para os achievements também ou nem por isso? Yeah, eu gosto de fazer achievements. Gosto desse desafio. Por exemplo, você para de fazer o achievement de acabar o jogo na dificuldade máxima. Então, eu estou em normal. Já chegam uns gajos que não consigo fazer Witch Time. Mas eu admiro bullet sinceramente witch time. As pessoas que têm paciência e o tempo para jogar aquilo em hard. Porque eu joguei o primeiro nível em hard, o primeiro cenário, e aquilo equivale para aí a um nível a meio em normal. Um nível intermédio em normal. Tipo um salto. Salto alto. Acabei de encontrar aqui uma notícia, acho pertinente falar disso agora. Parece que já foi anunciado o um novo jogo da Platinum Games e chama-se Vanquish. Ah, sim. Say hello! Hello! Exatamente, hello. Parece que é um jogo de tiros, mas feito pelo Shinji Mikami, que é o gajo do Resident Evil. Portanto, não sei muito bem o que é que vai sair daqui. Eu acredito que como ele é japonês e os japoneses FPS não fazem de certeza. Deve ser um third person shooter, mas deve ter uma abordagem mais japonesada. Sabes? Vai ser um shooter on rails, acho. Está aproveitando aquela data. As pessoas estão vendendo a Wii, têm que vender nas outras. Porra. Supostamente os shooters on rails são hardcore e eles queixam-se que eles não vendem na Wii. Bem, alguns são. O Dead Space estava muito bom, estava com um conceito diferente do shooter on rails. Exatamente. Eu acho que por muito bom que eles sejam, shooters on rail é um género morto. Já. Sim, acho que deviam parar de insistir nisso. Olha que eu não acho, é assim, desde que os façam bastante longos, eu creio que ainda são uma boa compra para consolas caseiras. Eu diverti-me imenso a jogar esses shooters nas arcadas. No Time Crisis e essas coisas, não é? Eu era daqueles malucos que metia duas moedas e jogava com as duas pistolas. Fixe. Uhum. Mas acho que o Overkill, o House of the Dead, já está preparado para isso. Já está preparado para isso, mas eu não sei como é que ele funciona em termos de reload, porque eu nos bosses, por exemplo, de House of the Dead, nas arcadas, eu tinha uma pistola fora do ecrã carregada enquanto descarregava uma e depois trocava. E às vezes, quando era mesmo para terminar, juntava as pistolas uma em cima da outra. Sentar de cor. Realmente é uma das cenas que até tinha interesse em ter uma Wii, porque a Wii está a levar com imensos shooters desses. Uhum. E se continuarem, até durava, porque o Extraction, por exemplo, o Dead Rising, o Dead Space Extraction é realmente é longo e é diferente. Eu quero experimentar aquela cena. Eu acho que o único que me chama a atenção é mesmo o House of the Dead, o Overkill. Para ouvires fuck de mil vezes. O fuck omitter, ali a bolar. é mais pelo estilo de filme que eles querem. Grindhouse. Yeah, Grindhouse, Planet Terror e essas cenas assim. É mais por isso também. Também é o que me atrai, adorei o Planet Terror. Aquela cena dos filmes bué da cheesy, de zombies. Mas já que estamos aqui a falar de shooters assim completamente genéricos, ao que parece, eu aqui a pensar que ia ter mais um jogo de Power Rangers, aparece-me a Bungie a negar-me esse prazer e diz que o Halo Reach é como o Titanic. Ou seja? Ou seja... Vai abaixo. Já, yeah, deve afundar. morre toda a gente no fim. Estão a comparar a história do Halo Reach com a história do Titanic. Que é, pelo que eu estou a perceber, é que tu sabes que o Titanic afundou, tu sabes que o planeta Reach da cena do Halo é destruído, ou lá o que é. Pronto, então é que era tipo Spartan meets Aliens. Eles apaixonam-se. É, o William põe-se a desenhar o Master Chief todo nu, só com um capacete, deitado numa cama. Abraçam-se em cima de um Warthog. És fã, a leituga do Halo? Não, nem por isso. Aliás, porque é do tipo, eu já experimentei várias vezes começar a jogar Halo 3 e eu acabo sempre, eu paro de jogar sempre na mesma zona, que é quando aparecem os primeiros inimigos, eu começo a disparar, não gosto disto, desligo. Uhum. Eu gostava de perceber. Eu achei é um dos jogos mais overrated e mais overhyped e mais tudo que pode existir para mim é Halo. Eu joguei a campanha e a campanha mete-nos, a sério. Qual delas? A campanha do 3. Eu também joguei um bocado o primeiro, mas nem cheguei a acabar. Eu, por acaso, o 3 acabei, mas é super overhyped. Aquilo só vale. Depois joguei em multiplayer com amigos, em split screen até. Nunca joguei pela net, por acaso. E em multiplayer, sim, é excelente. Sticky Grenades é um rofflecopter do caraças, mas... mas a campanha mete mesmo nós a sério. A cena do backtracking, de andar para a frente e para trás em cenários iguais, é um bocado diferente, principalmente no, não sei se é o primeiro, se é o segundo. Mas eu gostava de ser muito isso. É, não é? Pronto. Eu gostava de saber o que é que a Bungie anda a pensar, ou a Microsoft, terem dado férias ao Master Chief. Não é ele que vende jogos, afinal. Oh, mas que... eu acho que é mais o conceito. A ideia é, o que Halo, vende... Do mundo do Halo. Sim, o que vende é quase o multiplayer. Basicamente, sim, é o que mais vende. Exato, no Halo. Multiplayer. E o nome Halo vende. Halo, okay. O Halo 3 ODST, ao que parece, vendeu bastante. E, no entanto, mudou bastante o que, aqui, como, é, como se jogava. O meu ainda está ali impactado, por acaso. Antes, quando o analisou, não foi meio também. Mas pronto. Pronto, o que queria saber era se o Master Chief vai começar ou não. Não sei o que era. Eu, pelo que li, o Master Chief nem faz parte desta parte do Reach, que o gajo estava tipo fora do planeta quando aquilo tudo, quando os espartanos morreram. Ele no início do primeiro jogo. Admira que ele tinha sobrevivido. Claro, fugiu. Mas sabes que o trailer dá-me a indicar que eles recebem uma chamada de emergência. E ele vira-se aquela famosa tagline: nós não deixamos nenhum Spartan morrer. Será que esse Spartan não é afinal do Master Chief? Digamos assim. Então quer dizer, ele sobrevive e deixa os outros morrerem? Não, eu não sei. Não sei mais detalhes. Não sei mais detalhes. Mas eu gosto é dos screens. As primeiras imagens que apareceram do jogo parecia tipo totalmente Power Ranger. Um gajo gordo, o tipo que era amarelo. Com a sua cor. Tinhas uma gaja que era vestida de azul. Depois tinhas um gajo com um esqueleto que deve ser o Ghost do Modern Warfare 2, que o gajo deve ter passado... O Megazord, não havia um Megazord? A sério, o trailer que apareceu nos VGAs foi tão genérico, e depois as novas imagens que estão a aparecer agora é... Yeah, isto é Halo, eles continuam com a mesma metralhadora à frente e o caneco. God damn it. Eu acho que a Bungie deve estar a vomitar toda neste momento. Provavelmente para ganharem a sua independência, o seu grito de Ipiranga, digamos assim, tiveram que fazer pelo menos mais dois aulas. Já então, viste já o que contrato. Nós deixamos ir embora a vocês. Não, certeza. Sim, mas têm que fazer mais dois Halo. Certeza, absoluta. Já viste o que é que era se o Halo continuasse mais, como... Mais uma empresa sabe fazer Halo além deles. Já viste o que é que era... Mas havia o rumor do Halo para DS, viram isso? Yeah, yeah. Foi mesmo feito, já. Yeah. Quer dizer, estava um prototipo. Neto Casa Massina do IGN chegou a jogar e a mostrar vídeos. Yeah. E eu vi os pelo... vídeos mesmo. Também vi isso também. Yeah. Isso era feito pela Bungie? Era. Não tenho certeza. Pela Bungie. Uhum. Mas... Não, quando a Bungie disse que está farta de aulas à frente e quer independência e fazer outras coisas, e de repente, sim senhora, somos independentes. Qual é os nossos próximos dois projetos? Aulas. Eu acho que a Bungie tentou trollar um bocado ambas, a Microsoft e os fãs, com o ODST, ao mudarem completamente a forma como jogavas aquilo. Mas eu acho que não é a única companhia que anda a trollar fãs. A SEGA anda com umas piadinhas muito engraçadas. Que agora, quando lançou aquela lista imensa de personagens que queriam estar presentes no próximo jogo do Sonic... E depois o pessoal tinha de responder a umas perguntas e eles iam riscando os nomes até que... Tadã! Surprise! Apenas o Sonic é que é a personagem deste jogo. Predictable. Então a SEGA agora quer trocar informação sobre o jogo por troca de fanart. Não há pior nota de suicídio? Eles são sádicos e masoquistas. Ah, são mesmo os piores fanarts, são sempre os de Sonic. Sempre. A começar pelo Sonic 2. Esse está estampado na minha cabeça quando se fala de fanart de Sonic. Ou de fanart. Exatamente, a mim também. Original character, do not steal. O que mete mais nojo ainda é os putos que querem ser grafistas 2D e a única coisa que fazem é pegarem sprites que já existem, trocam as cores e dão outro nome. Este é o meu sprite, este é o meu personagem de Sonic. Ou trocam cabeças e metem a cauda do Tails e... Então vocês haviam de ver as participações do Super Mario para ganharem o Wii. Eu queria ver. Havia que ver. Hei-te pôr online. Eles vão mostrar. Estamos muito interessados. Isto faz-me também a confusão na cabeça que eu tenho que exprimir isto. Esses fãs de Sonic são mais tarde os furfags da internet. Sim, e há mesmo histórias de gente a dizer... Eu queria Estou-vos a perder, pessoal. Estou-vos a perder. Não sei se a culpa é minha. Tudo mal. Isto perguntou-me logo feedback, dei logo uma estrela. Já consegues ouvir? Sim. Okay. E agora a tua voz também mudou um bocado. Pois, está realmente muito estranho. Isto é a hora do tráfego, não é? Da happy hour. Epá, mas isso é esquisito. Mas espera aí, mas isso é teu. Essa ligação é tua. Eu não fiz nada. Mas... É, a minha ligação é... Tens password e o caraças, ou alguém está... Sim, não, tenho passo. Isso é um bocado esquisito. Ok, então vamos lá continuar. Agora já ouço-te bem. Ok, então deixa-me cá ver onde é que eu estava. Oh, aliás, estávamos a falar de furries. Estávamos a falar de... Foi por isso ouvi-se falar de furries de internet. Não, mas outra coisa que me ocorreu é que a SEGA não tem ninguém a trabalhar no jogo e precisam de concept art. Portanto, estão a pedir aos fãs para eles fazerem as coisas sem eles perceberem. Mas eu acho que isso é uma ideia terrível. Mas reparem, uma coisa que eu fiz foi, isto não é meu, obviamente, mas é uma imagem que eu vou agora passar aqui ao pessoal. Meti isto nos comentários. Oh, God. Isso não foi só o Nickelodeon roubar isso nem nada. Não. Mas eu coloquei isto, tipo, o meu comentário ainda está aqui a dizer que ainda está à espera de federação. A Esparta é uma ideia tão fixe, tipo, meti uma espada no Sonic. Ah, eu pensei que era a língua de fora. Desculpa, esse é o melhor artista que há face da Terra. O gajo que desenhou isso, não só por esse, mas por outros também. Depois metemos um link, sim, a imagem no post do podcast. Eles têm consciência que existe uma coisa chamada Google, né? E há de receber muitas participações oriundas daí. Por exemplo, lembrando, pronto, passa tempo do Colin McRae, não sei se vocês notaram aquela da fotografia dos carros todos porcos que fizemos. Sim. Recebemos 3 participações distintas com a mesma fotografia. A sério, 3 distintas. Eu até pensei, mas eu já gravei esta. Mas... Espera lá, aqui qualquer coisa que não estava. Depois nem mudavam o nome. Mudavam, não interessa. O carro era a mesma fotografia, era a mesma posição. 3 pessoas diferentes. Portanto, o que é que tu deduzes de? Pois, eu ainda ontem estava a falar disso, anteontem, com o Carlos, a dizer que gostava de ver as participações no passatempo do wallpaper do Mário. Há muitas giras. Há muitas giras. Só recortes. Sim, muitas são. Epá, pronto, mas a ideia é mesmo... Vamos lá ver, que tu sejas original, mas não tendo direito para desenhar algo de origem, mas que ao menos faças boas montagens diferentes, digamos. Claro, assim. Claro. Então vai, que notícias trazem vocês para a mesa? Ora bem, tenho uma. Adivinhem que jogo que tem um evento especial do Valentine's Day, Dia dos Namorados? Rub Rabbit. Bem. Mais ninguém, mais nada? Obscuro. Pera. Devil May Cry? Gears of War? Exatamente. Estás a gozar. O Gears 2 vai ter um evento do Valentine's Day. Eu disse isto. Where's my wife? Exatamente. Eu disse isto a gozar. Eu disse o jogo mais improvável que me põe à cabeça. Chama-se Where's My Wife Event. Muito amor homoerótico em Gears of War. Está aqui de 8 a 14 de Fevereiro. Os revives dão o dobro dos pontos. Ganhas o dobro de XP quando completas ondas na Horde Mode. E eu nem sei bem como traduzir isto porque não tenho o jogo. Wingman Mode rewards double the normal XP. Portanto, suponho que seja outro modo de jogo em que ganhas o dobro de XP. Wingman Mode é se trabalhas em equipa só com mais outro gajo. Bromance! Exatamente. Portanto, lá está. Mais estranho que isto. Ou melhor, depois deste, o jogo que eu queria que tivesse um evento de Valentine's Day é o Army of Two. Sim, oh, credo. Oh, cuidado, que isso há muito. Há ali muito amor. Aqueles high fives que eles fazem. O braço e tal, e esfregar-se nas pernas, a saltar. To be a macho, macho man. Portanto, cá está uma notícia e já foi discutida, portanto, próximo. Vou fazer uma pergunta que vocês não sabem. Pronto, o que é que está na moda neste momento? O que é que não... Twilight? O que é que há telenovelas, filmes, porno? Os vampiros? Vampiros, muito bem. Então, vampiros e lobisomens. Lobisomens vai começar na moda outra vez, como sabem. Leiam-se mais este mês e saibam porquê. vai sair um remake do primeiro Wolfman. Não sei se vocês estão a par. Desculpa, não percebi. Qual? O Benicio Del Toro, o remake do Wolfman. Uhum. Mas pronto, a notícia em si é sobre o Battlefield Heroes, que vai ter vampiros e lobisomens. Portanto, um jogo que era suposto ser play for free, acho eu, não é? Sim. Vai custar $12.86, portanto, uma espécie de expansão, digamos assim, em que há também tudo, que eu, peraí, posso vos tentar passar. Ora, está. Que é isto? Eu ainda não o vi, em primeira mão, e então, ao que parece, duas facções serão os vampiros e os lobisomens. Ah, já estou aqui a ver. Já? Já estou aqui a ver. Isto é uma imagem deles com uma lua atrás. Yeah. Isto ao início, quando eu olhei para isto, pensei que era Matrix. Pois, parece o Neo, é verdade. Yeah. Então quer dizer, peraí, isto é quando os gajos quando fica de noite, os gajos que morrem transformam-se em vampiros e lobisomens e começam a porrada. Não, acho que é mesmo. Fixe, era poderes morder os gajos que estão do outro lado e eles ficam do teu lado. Isso é que era bom. Vai ser mesmo skins próprios. Então, mas vai mudar alguma coisa do jogo ou é só skins? Vais pagar $12 por skins? Não. Diz que, portanto, os Nationals, eu joguei o primeiro, não joguei este Battlefield Heroes, não sei como é que é o conceito. Eu estive na beta e nem sequer quis experimentar. É, pronto. Parece os Nationals, que supostamente é uma... Há os Nationals e os Royals, né? Que quando mortos, transformam-se em vampiros. E os Royals... Quando morrem, transformam-se em lobisomens. Então, e deixa-me cá ver. E depois, três mapas foram remodelados, convertidos, para um setting de noite, para que haja aqui um ambiente. Então, e o amor pode crescer no campo de batalha? Em que o vampiro mete uma das médicas grávidas e depois, quando nasce o bebê, o lobisomem apaixona-se por ela, pelo bebê? Não, nada disso. Confusão. Não faço ideia. Isso é a história do Twilight. Não sei se vocês sabem. É o quarto livro, é assim. O quarto livro do Twilight é assim. Ah, não. E eu nem fazia ideia. Mas é um lobisomem apaixonar-se pelo filho da Bela e do vampiro. Mas não é amor paternal, é mesmo amor. Pedófilo, certo? I wanna stick my werewolf dick in you. Arr. Lá está, a gaja de toalete é que devia pedir para os fãs ajudarem a escrever o próximo livro. O meu choro livro vai ter que vir mais cedo e tenho que aproveitar esta deixa, porque eu a semana passada tive uma pita de 14 anos à minha frente a dizer que que leu 8 vezes cada um dos livros do Twilight. Oh, jeez! Porque não 9? Eu tive para mandar 4 morros na boca daquela miúda, meu. Mas no Harry Potter não há mais. Não há mais vezes? No Harry Potter não leram mais vezes? É pá, mas não, o Harry Potter eu li e aquilo, quer dizer, aquilo não tenta ser. É pá, não é estúpido. Pois, ali. E não. É pá, é diferente. Primeiro porque eu li, e se eu li é bom, né? Ah, ok. E pronto, eu não quero botar 4 pares de morros em mim próprio. Eu posso então continuar aqui com uma noticiazinha que eu achei muito interessante. A Sony diz que o novo iPod XL da Apple, não sei se conhecem, não sei, foi anunciado há pouco tempo. iPhone. Ah, é? iPhone XL. Ah, tá. Não é o iPad? Ah, esse é o nome. Exato. Oficial? Pronto, está bem. Olha, eu quando soube dessa, disse iPhone. Mas olha, a Sony diz que gosta muito deste iPad, porque afirma que vai trazer público para a PSP. Exatamente. Hã? Também estava de volta da mesma notícia. Para que eles não disseram para a PSP Go, eles disseram para a PSP. Compreendo a Sony, porque é bastante óbvio que a PSP tem um ecrã tátil muito melhor. Espera aí. Ah, não. Troquei companhias. Quando as pessoas perceberem que não podem jogar assim muita coisa com aquilo, ou tanto quanto pensavam, ou então que gostam tanto de jogar naquilo, mas aquilo não é assim tão portátil como queriam, pegam na consola portátil dos altos gráficos. É assim, o iPad agora já tem mais espaço para meter mais botões no ecrã. Eles querem meter um teclado virtual, não é? E não tem multitasking, portanto não podes estar a ouvir muito música e a escrever no dito teclado virtual. Até eu no meu telemóvel, numa Sony Ericsson de 120€, consigo jogar e ouvir música ao mesmo tempo. Eu tenho um Nokia que é 6650 ou lá o que é, e consigo fazer Alt Tab. Que é... Pronto, fazendo sim, eu também. Consigo minimizar aplicações e tudo. Fazendo advogado do diabo, eu joguei o GTA Chinatown Wars no iPod Touch. E a minha rádio era o podcast do Rambo. Jogaste o DS? Ele está bem convertido para outra plataforma? É assim, este aqui está em intermédio entre o DS e o da PSP. Portanto, vai buscar muitos gráficos mais da PSP, mas depois adiciona-lhe o touch da DS, todos aqueles mini-jogos. É um bocado estranho adaptar-te ao analógico virtual, digamos assim, no ecrã. Pois. Requer alguma habituação, mas depois até funciona. Funciona. Eu gostei tanto do DDS, o Chinatown Wars. Tenho uma pena que aquilo não tenha vendido. Perfeito. Eu também gostei, pois. Mas não tive a paciência para chegar ao fim daquilo. Falta muito daquele carisma das cutscenes e das vozes. Pois, que faz, para mim faz o GTA faz muito diferença. Olha, e já agora, pegando nessa notícia do GTA, acho que era perfeito de dar a segunda notícia. Não sei se vocês já sabem que acabou-se, portanto, o prazo de exclusividade da Xbox do GTA 4 episódio. Ah, pois foi. Sim. Ah, exato. Agora vai sair para a PS3 e para o PC, não é? Olha, é em março já. Portanto, o Microsoft começa a juntar mais uns trocos à próxima vaga. É que aquilo nem vendeu grande coisa. Aliás, eu pensei, isso chegou muito mais cedo às outras plataformas do que eu estava à espera. Pois ninguém sabia durante quanto tempo que eles tinham segurado, não era exclusivo. Sabíamos que era temporário, obviamente. Quantos milhões é que eles pagaram para ter exclusivo? Já não lembro, mas alguns poucos que até mereceu uma tipo 50 milhões. Conseguiram amortecer isso tudo? Foi assim uma ganda bajarda de dinheiro. É provável. Acho que vendeu bem mesmo assim. Está aqui, exato, 50 milhões é o que... Mas o que eu li sobre as vendas destas expansões foi que o GTA 4 é tão grande que houve pessoas que simplesmente marimbaram-se para as expansões, que estavam cansadas, que já tinham jogado imenso. Olha que... Sim, eu sinceramente não tenho grande paciência para jogar mais GTA. Mas atenção uma coisa, eu joguei o Lost and Damned, por acaso no Wacky, e tenho ali ainda o pacote com os dois, né, com a balada do Tony. Epá, e segundo o Ram, que não gostou muito do GTA 4, diz que adorou estes. Portanto, há quem diga que, pronto, dentro da escala, né, o tamanho em si que é o DLC, ou que é a instalação, que está melhor que o original, portanto, com o GTA 4. Porque, ao fim e ao cabo, aparece o Nico em paralelo, situações em que tu passaste no 4 em que eles entenderam, portanto, as ramificações para fazerem estas expansões. Portanto, está tudo ali contido. Provavelmente deste encontro a um dos gajos que aparece aqui, né? Digamos assim, né? Ah, sim, eu lembro-me de ver, Agora seria mesmo irónico que as expansões vendessem muito mais na PlayStation 3 e no PC. Tudo à custa do dinheiro da. Ah, que mal. Não, vamos lá ver, a Microsoft pagou não para produzir estas duas expansões, mas para assegurar a exclusividade das mesmas. Quer dizer, não foram eles que bancaram a produção disto, como é óbvio. Mas pronto, eles alugaram o tempo, tal como acontece, está um negócio, não é? E acabou. Tanto que o que mudou aqui o cenário foi que todos os GTAs sempre foram estreados na PlayStation e depois acabaram por sair no PC, meses depois, e na Xbox também saíram. Agora, se fosse o Monster Hunter, que era para dar a vantagem lá à consolazinha no Japão. Monster Hunter 3 exclusivo, Wii. É. Cá também na Europa vai sair mesmo com aquele nome Monster Hunter 3 com dois I's? Não sei, sinceramente. Acho que é mesmo 3. Ah, é que o 3 é mesmo, é tipo, é trolling. Pelo menos a meu ver. E vocês gostam já agora da série? Nunca joguei. Não? Conheço um fanático. E pois. Sinto quase que conheço o jogo por falar com ele enquanto ele estava a jogar. Eu sei que eles têm feito uma força enorme para que o jogo vire no Ocidente. E este 3 está muito virado para aí. Então, uma já força tão forte que cá nem tens de pagar mensalidades para jogar. No Japão tens. Pronto, estás a ver. Eu acho que sim. E na Europa vai ser distribuída pela Nintendo mesmo. Portanto, logo aí a máquina da Nintendo a bombar. Exato. O My Games está a patrocinar. Tem um concurso sobre o Monster Hunter 3 em que o vencedor vai a Madrid experimentar o jogo. Só que o Exato. Problema é que ninguém da comunidade do My Games consegue participar porque aquilo é para maiores de 16 anos. Exato. Então eu acho que vou participar e está garantido. Tem que ser rápido porque segundo sei se evento é na sexta-feira. Olha, estou a ler aqui que vai haver um FIFA online da EA, grátis, free to play. Já não havia, tipo o FIFA online mesmo, que era quase. Funcionava quase como se fosse um MMO ou assim. Não sei se era oficial da EA. Eu ouvi falar de uma série de jogos de futebol que também tinham isto online, mas pá, futebol para mim não é bem irrelevante. É, porque é que mencionámos isso no podcast? Vamos seguir em frente. Não, porque podemos ganhar novos ouvintes com isto, quem sabe? Mas o sonho da Electronic Arts é meter 20 jogadores online, cada um a controlar o seu atleta. Uhum. Né? E depois... Portanto, é normal que isso seja um pequeno teste para algo. E depois fecharem os servidores para darem lugar aos próximos jogos, aos servidores do próximo jogo. Que foi a mesma ligação que eu fiz. Os gajos fecharam os servidores do NBA Live 2007 e abriram logo a seguir os servidores do Battlefield 2, o Bad Company. Battlefield. Sabes quanto é que custa um servidor, não sabes? Pois. E eles, pá, não têm assim tanto dinheiro quanto. Epá, mas é uma coisa que me chateia. E pronto, eu acho que já não temos mais notícias para discutir ou assim. Podemos passar para os choros. Pode. Sim, acho que sim. Okay. É uma coisa que me chateia bastante. É que cada vez que acabam com o modo online de um jogo, matam completamente o jogo. Nunca o suportam em termos de lançar uma pequena plataforma para que o pessoal consiga jogar entre si, tipo fazer mesmo que seja peer-to-peer. É por isso que eu adoro a Valve. Sim, mas uma coisa que... Por isso, olha, agora uma coisa que eu estou a adorar, que eu comprei mal saiu no Steam, foi o Alien vs Predator Classic 2000. Foi um jogo que saiu em 99-2000. Mesmo antigo. Feito pela Monolith? Não, isso foi o segundo, foi a sequela. Este aqui é feito pela Rebellion, os mesmos gajos que fizeram o primeiro Alien vs Predador na Jaguar. Bem, os gajos têm pedigree disto. Eles lançaram o jogo, atualizaram tudo de modo a que corresse nos computadores atuais e eles não vão suportar servidores dedicados. mas não te vão obrigar a estar ligado a uma rede qualquer, só para poder jogar. Simplesmente ligas-te, os teus amigos metem-se à procura de servidores, encontram-te, já está. Pá, é uma coisa que facilitava imenso. Eu adorava ter jogado o Metal Gear Solid 3 Subsistence, ou a parte, a Persistence, o modo online na PlayStation 2. Uhum. Pá, adorava ter jogado aquilo. Também nunca tive a oportunidade disso. Tipo, há pessoal que deve estar chateado por nunca ter tido a oportunidade de jogar o primeiro Phantasy Star Online, mas tem a oportunidade de o fazer, porque houve pessoal bem esperto que conseguiu fazer reverse engineering ao jogo inteiro e criar os seus próprios servidores. Isso foi uma coisa que eu, pronto, tinha jogado um bocadinho na altura da Dreamcast, mas quando a Dreamcast acabou, eles fecharam os servidores, eu ainda consegui jogar no PC. Há muitos hackers e o caneco, mas eu até vi bastante lealdade lá naquilo. Tipo, houve um gajo que sem querer roubou-me o dinheiro todo e quando voltou deu-me mais dinheiro do que eu tinha. Não há muito de give money please, I report you. Já falar no Aliens e na Rebellion, o que é que achas desta nova portada? Eu estou com o pé atrás para comprar. Eu não sei se compro. A sério, porque eu quero. Eu primeiro queria saber se havia amigos meus que iam comprar, que era porque eu ando a sentir-me muito queimado com comunidades online. Não sei o que é que vocês acham. O jogo já rola na redação, mas não tive. Pá, vi de jogar. A mim pareceu mais do mesmo, sinceramente. Um bocado para canhão e os outros dois é que contam além de improvisar, mas não joguei. Eu estou curioso para jogar, por acaso. Espera, acho que já está lá a versão final. Há de desemprestar, ou assim, sei lá. Então, temos que fazer umas lampadas e vocês aparecerem na redação. Já há muito tempo que não aparecem. Fiz uma visitazinha, mas é uma coisa que me irrita bastante. É que, ok, eu compreendo que o sistema que eles usam para fazer de servidor para um jogo serve para outros jogos todos, portanto é complicado lançar aquilo para o público, mas fazem uma versão cortada ou simplesmente lançam um patch de modo a permitir que os jogos se liguem, pá, à velha moda do TCP/IP, caneco. Spy ou... Não, mas é que nem isso, é que é mesmo ligar a consola à consola, tipo, é como funciona o Live. O Live é peer-to-peer, a única coisa que tu estás a pagar quase 50€ por ano é para fazer matchmaking, para te juntar com os outros hardcore gamers também, estás a ver? Mas funciona ou não funciona? Eu não me importo por isso, eu simplesmente quero jogar. Eu não me interessa se estou a jogar com gajos mais poderosos que eu ou mais fracos. Se forem mais poderosos, desisto de jogar. Paro de jogar. Eu por exemplo, deixei de jogar o Modern Warfare 2. Quer dizer, eu queria jogar as missões, as Spec Ops, e simplesmente aquilo não faz mais como é que isso. Portanto, não tem ferramenta de procura de gajos que estejam ali. Tens de ter mesmo amigos para jogar. Pois, mas. Isso não é do serviço, isso é do jogo. Não. Certo! Exato, certo, exato. Mas tu, repara bem, quando não existe nenhum servidor para o Modern Warfare, é tudo um jogador, é o próprio host e o resto liga-se a ele. É difícil lançar um patch, ok, pronto, os recursos e etc. Mas é um bocado chato, é como, imagina, agora, amanhã, acabam com o WoW. Há pessoas que gastaram imenso dinheiro naquilo. Isso. E há muita gente que se ia suicidar. É isso. Mas os servidores privados é o que mais existe no WoW, não tá é? Bem, mas não é, não é uma coisa oficial, nem funciona lá muito bem. Eu já uma vez comentei, aquilo estava partido para caraças. Havia quests que estavam todas cheias de bugs. Mas vem da onda daquilo que estavas a dizer, para o pessoal suportar o jogo por fora. Sim, mas imagina, ok, os servidores privados, esses servidores privados são feitos por jogadores que têm inteligência e ou pelo menos uma comunidade inteira com os recursos para tal, mas duvido que o pessoal que jogava Metal Gear Solid 3 online fazia isso, duvido muito. Aliás, eles até fecharam os servidores porque não tinham muita... Não tinham muitos jogos, não tinham muita população, o que é que era, a desculpa deles. Já agora, deixa-me acrescentar uma coisa. A maluquice do WoW, eu nunca joguei muito para além do teste que fiz e tenho ali uma caixa ainda embalada. eu e o Ramos estamos fartos de ameaçar. Temos que ir jogar. E eu, bora lá. E não faças eu... isso. Não, exato. Não, não. Eu sempre que alguém não acabes com a tua vida social. Não, eu dou graças a Deus e aos todos os anjinhos do céu e todas as outras entidades invisíveis. Estou vacinado. Olha, posso dizer que estou vacinado porque já joguei vários MMOs e sempre sou controlado. O único até agora que me fez jogar mais do que o tempo necessário, uns 3, 4 meses, foi o Galaxies. Ainda foi Star Wars Galaxies? Yeah. Pronto. Eu sabia que ias dizer tipo Ultima Online ou assim. Não, já não sou. Pois é, eu esqueci-me de mencionar que eu estive na beta do Star Trek Online e achei aquilo bastante engraçado, mas a beta foi suficiente, deu aquilo que era... Deu-me o suficiente para jogar e nunca mais voltar a jogar. Sim. Olha, que eu tenho visto que o jogo estava com um grande aspecto depois de uma atualização qualquer. Eu vou-vos dizer que também instalei cá em casa, dei-me ao trabalho de sacar aquilo, de instalar e ainda não corri o executável. Acho que já acabou, não é? Já. Sim. Mas a culpa não é do jogo, porque eu não gosto mesmo de Star Trek. Eu também não sou grande fã de Star Trek, mas estava a divertir-me com aquilo. Pá, aquilo, pelo que eu vi do Giant Bomb, aquilo tinha bugs altamente. Mas não eram game breakers, era tipo entertaining, dava para divertir-se com os bugs. Pá, qualquer MMO, só depois de 3, 6 meses é que se deve começar a jogar. É quando os gajos têm aquilo final. Quer dizer, os primeiros subscritores são os beta testers de luz. É como os jogos da Valve, só que em vez de esperar os 2, 3 meses, tens de esperar 2, 3 anos. Pronto, tudo bem. E anos, falas que exagero. Estou a brincar, já disse que o episódio 3 não sai este ano, portanto estamos em fevereiro de 2010. Ah, nem estava à espera disso. Eu aposto que eles este ano não lançam nada, a menos que seja um Left 4 Dead 3. Claro. Portal 2. Left 4 Dead 3. Onde é que está o dinheiro? Tem que repara, que a EA agora ainda anda a investir para eles lançarem um Left 4 Dead todos os anos. Ah, calma. EA é apenas partner. A Valve é controlar o negócio. Então, Manuel, tens algum choro para partilhar? Não, pronto. Rui. Não, eu tenho. O meu choro é em relação ao rumor, portanto pode ser que na altura do próximo podcast já toda a gente saiba que isto não vai acontecer, mas há rumores que vem mais um jogo de Pokémon, pá, por amor de Deus. Oh não, quantos mais é que vão adicionar? O vermelho, o azul, o verde, o cor-de-rosa, o lilás, psicadélico, epiléptico. A única coisa que saiu foi que vem um novo, e pelos ciclos que eles costumam ter de gerações de jogos de Pokémon, porque Diamond, Pearl e Platinum ainda são a mesma geração. Pokémon Twilight. Olha, estou a ver eles no iGamers. No iGamers está em destaque essa notícia do Pokémon. Pois é que, repara, saiu vê-se Diamond Pikachu, e Pearl. Vê-se um Pikachu a dar de mamar uma série de... Oh, jeez! What the fuck? Oh god! Mas ainda não saiu o Soul Silver e o Heart Gold, ou troquei os nomes, não tenho a certeza. Já saíram no Japão. Eu sei, mas no Ocidente já estão a falar do próximo. Se eu estivesse à espera desses jogos, que por acaso no Japão não é sempre uma bajarda do cara. Deve ter online desta vez, finalmente. Na Wii! Wii! Esses que façam é os bonecos em 3D. E que mudem, por favor, o sistema de lutas. Eu adorei o Pokémon Blue e não consigo voltar a pegar nenhum jogo Pokémon depois desse, porque as lutas agora aborrecem-me tanto. E eu consegui mesmo apanhar os 150 Pokémons. É verdade. Mas não consigo sequer ter motivação para voltar a fazer algo do género, especialmente quando a lista já vai em quase 500. Oh my god! Vais ter de fazer transferência entre os jogos todos da série para tê-los todos. Mas eu acho que é mesmo necessário, porque acho que nos novos não podes mesmo apanhar todos. Em vez de ser tipo antes que não havia para aí uns 15 ou 11 ou o que era. Agora há uma carrada deles que não existem. Eu creio que os da DS tu tinhas de ligar os de GBA. Yeah. Yep. Punhas o cartucho de GBA na slot, o de DS no outro e fazias transferência. Boa sorte com a DSi! É pá, eu estou aqui caladinho a ouvir-vos com muita atenção, porque eu não percebo nada de Pokémon. E para quem estava a chorar, vocês percebem muito Pokémon. Já vi que apanharam muitos por aí. Perdi muito tempo com isso. Eu era a pessoa mais viciada que eu conhecia no Blue e durante algum tempo no Silver. Já tentei perguntar a vários fãs, aliás, já tivemos esta discussão em eventos até da Nintendo, Leituga, não sei se tu percebeste, até acho que estiveste numa delas, que era eu tentar qual era a diferença entre comprar o yellow ou o blue ou o cor-de-rosa e perceber porque é que dois irmãos levam um de cada. Mas era isso que eu ia dizer. Era isto que eu ia dizer. Eu jogava assim e o meu vício subiu a níveis inexplicáveis porque eu comprei o azul e a minha irmã comprou o vermelho e nós picávamos um ao outro e combatíamos um com o outro que estava para fazer. E o que acontecia nesse caso, a única diferença real é que havia para aí uns 11 que eu não conseguia apanhar, que ela tinha no dela, e havia uns 11 que ela não tinha e que eu tinha. Então era, tinha de haver uma troca. Tinha de haver uma troca. E depois há outra coisa. Havia algumas evoluções que tu só podias ter se trocasses o Pokémon de um lado para o outro. Ele evoluía quando chegasse ao outro lado. Ah, exato. Há conceitos interessantes na série Pokémon, é verdade. Tipo, eu, por exemplo, eu quando estive a jogar um bocado do Platinum na DS, eu achei engraçado mesmo ir a um espaço, tipo lá, havia lá um computador e dizer: olha, eu quero um Pikachu. E dizer, eu pelo Pikachu troco este aqui que é raro da minha versão. E depois, que dois dias depois, quando voltei, liguei outra vez. E isto ligado à internet, com a DS. Quando voltei lá, tcharam, recebeste um Pokémon. Pikachu, nível 50! Uou! It's Pikachu! Liga! Eu achei isso engraçado. Há aqueles que dão para troca. Há aqueles que querem um... que dão um Suicuna, dão assim um monte de raro e depois já te oferecem para troca um Pidgeot ou um Ratatá ou... Não, mas isto aqui, mas repara, isto já atingiu um novo nível de nerdness a partir do momento em que se começam a dizer mesmo nomes dos bichos. Eu só joguei o Silver, eu não cheguei a passar pelo Blue, fui logo direto para o Silver e foi o que eu joguei mais. Não, fizeste bem, o Silver é muito bom. Expliquem-me só uma coisa, quando se troca, quer dizer que o Pokémon sai mesmo da tua consola e tu mesmo deixas de ter? Sim. Ainda podes apanhar outros, mas aquele que tu apanhaste ficas sem ele. E com ele vem uma etiqueta que diz o nome da pessoa que o apanhou, que é engraçado, e ganha mais experiência quando está noutra consola, portanto... E não dá para fazer o truque à lá diabo? Eu sei que no Blue e na altura do Silver dava, porque quando estás a fazer a troca há um momento em que ele está salvo nas duas consolas e se as desligasses ele ficava lá. Estão a ver o que é que eu dizia ao bocado. Mas eu não sei, eu nunca cheguei a usar isso, via usarem, mas eu achava que isso era tipo... não era digno. Estou à espera de uma review da Smash em que vocês dizem que só conseguiram acabar o jogo através de exploits. Ele dói logo tipo, uma estrela ou assim. Vou tentar explicar-te. Eu uso exploits quando usar, e neste caso no Dragon Age, para fazer achievements. Sim. Mas eu estou no gozo em que vocês estão a tentar acabar um jogo para analisá-lo e, não consegue, e só a única maneira de o acabar foi mesmo por um exploit. Não, olha, vou dizer, a gente recebe muitas versões de debugs em que os jogos às vezes até vêm com save games e vêm bloqueados, pronto, e a gente não usa. É, convém mesmo acabar o jogo como deve ser, senão não tens aquela de te meteres na pele do jogador, não é? Claro. Acho que tens que passar por isso para tentar explicar. Agora, pior que exploits para mim, só fiz isso uma vez e jurei por nunca mais. Foi fazer grind, pá, jurei, nunca mais vou fazer grind. Ou seja, tu não experimentes o World of Warcraft. Sim, eu percebo o que é ser, mas pá, imagina, o Vegas 2 que eu fiz os 1000 pontos na altura e tinha muitos ativos que eram online. Pá, aquilo era absurdo, tens de matar não sei quantos mil gajos, 50 mil ou caraças. Eu não jogo online o suficiente para isso, o que é que fazia-se? Entrámos naquela dos jogos combinados por rondas. Nesta ronda matamos todos vocês. Oh, Christ. Durante uma semana fiz isso durante uma semana e jurei, é pá, desculpem lá, eu gosto muito de ativos, mas nunca mais vou levar isto aos treinos. Nunca mais. Então, e que choro é que tu tens para além desse? Eu, pá, é um choro muito engraçado. Acabei de ver agora aqui a data de lançamento do God of War 3, ou seja, 16 de março. Duas uma, a Sony, ou pelo menos os third parties que vendem jogos para a PlayStation 3, querem encher a barriga logo dos jogadores, ou andam aqui todos à guerra. Se não vejamos, é range, sai já 20 e qualquer coisa de fevereiro. God of War 3 vai sair a 16 de março. Na semana que sai Final Fantasy 13. Ei, cedo. E depois eles vão se queixar que não vendem. Não vendem, então eles não, vão ser clientes. Desculpa, isso está decidido. Queres um jogo, compras. Queres um jogo, decides entre o Final Fantasy e o God of War. Queres um jogo bom, compras o God of War. Ah não, pera, enganei-me. Aliás, isto ainda está muito mais simples. Queres um filme anime, compras o Final Fantasy XIII. Queres um jogo, compras o God of War. Queres um filme americano, feito por franceses. É o Heavy Rain. Pronto, está resolvido. Não percebo por tese aí a chorar. Mas estás a ver. Pronto, eu estou a chorar pelo pessoal da PlayStation 3. Está há meses à espera de um joguinho, uma bombazinha, e toma lá também. E eu não lhes dava mais jogos nenhuns bons, porque ao que parece o Uncharted teve em primeiro lugar no mês que saiu, ou algures aí no primeiro, no, na tabela dos top 10, e nunca mais lá voltou. É que não. Nos NPDs de dezembro, eu acho que ele estava em quê? 11º? Nem no top 10 estava. Mas é um crime, pá. Não sei se vocês já jogaram Uncharted. Não, já. E é um argumento muito forte para comprar uma PS3. É ou não é? É. Mas é o que eu estou a dizer. Os sonistas não merecem. Não merecem. Ah, merecem. Mas ele portou-se muito bem. Teve vendas. Aliás, a Naughty Dog já veio dizer que superou e muitas expectativas. Portanto, só são contentes com as vendas. Ótimo. Não é preciso estarem no top. Os tops são marketing. Não sei se vocês sabem. Estes são os tops da Fnac. E do top mais. Espero que então que o dinheiro que eles ganharam neste jogo que dê para colocar a camisola toda do Drake dentro das calças, porque aquilo meio de fora é um bocado estúpido, um bocado anos 90. O Drake é muito fixe, pá. Mas é muito fixe. Bem, e assim termina mais um Rumblecast. Não vos queremos roubar mais tempo precioso da vossa vidinha, por isso vão jogar lá mais uns jogozinhos e obrigado por ouvirem. Adeusinho. Bye bye. Legal. Shepherd. That's all for now. Shepherd. Shepherd. That's all for now. Shepherd. Shepherd. That's all for now. Shepherd. Shepherd.